Estaba duerme tarde, papá me va a pedir el Romeo una otra cuarenta. Ufa, Juliette Romeo, 1500, rotatória, ajuste 1012, aguardando instruções. Aguardando, é do vizinho aqui, esperando o senhor mandar a pouso. Azul autorizado, pouso na 10, na centena, 89. Livre pouso no 0, azul 4206. Zulu, Juliette, ingresso na final da 17, aguardando liberação para pouso. Juliette, vai ingresso, vai reaprovar na 7, Juliette, aguardando liberação. Mike Eco Delta, após o pouso, vai levar à esquerda na Mike, aguardando instruções de táxi. Vai levar à esquerda na Mike, aguardando instruções de táxi, Mike Eco Delta. Redução, 18,6 na torre, até daqui a pouco, obrigado. É. Vitor Juliette, prossiga o farol Itapuã, mil pés, aguardando instruções. Farol Itapuã, metade, aguardando, Vitor Juliette. 755 após Embraer 190 da Azul na curta, linha mantém. Sim, XO após Embraer, linha mantém 990, igual 9755. 5241, chama o centro Recife, 1260, na perna 1288, bom voo. 260, 1288, muito grato, boa tarde. Oi, Juliette Romeu, qual é o tipo de equipamento? 32 Romeu, senhor. Esse é mil pés, é porta 3 milhas, final da 17. 3 Mike Eco Delta de Lisa, liberação da pista à direita. 010. Azul solou os 13, direita 219. Direita 219, 4206. Ok, aguarde golpe 5957 no pátio militar. Lu Juliette Serra, pouso autorizado 17, uma centena, 89. Juliette, na final 3 fixo do Lu Juliette Serra. Chama o fuga de Torre Salvador Cordel, boa tarde, Juliette 6720. Baixou o checoto, na final da 10, se escuta. 6730, continue aguardando instruções, ajuste no 0, no 2. Na sua escuta, com 1012, obrigado. 755 autorizado decolagem, centena com 8. Decolagem, vamos 755. 720, informa o tráfego, Charlie 150, sua direita, litoral sul, mantendo 1 no mil pés em espera. 720, tráfego adicional no setor norte, 3 milhas, da cabeceira 17, vai fazer 360, PA 32. Tá gente não avista o tráfego. Alfa Juliette Romeu, tem condições de fazer 360, 3 milhas na final da 17? Iniciar o terceiro mandar. 3 milhas, iniciam 360 pela esquerda. Iniciar. Sete pouso autorizado, não no zero, uma centena, 89. Eu lhe pouso no zero, minha, 720. O Juliette Serra, solo aos 1-5, direita, parte 5, frequência livre estacionar. Solo Salvador, 3145 para puxa, estacionamento no 4. 3145 no 04 e aguardar, nós temos um Embraer da Azul prosseguindo para o 03 e após o mesmo, coordenem com a equipe de solo, livre e puxa acionamento no quadro de Samitax. Afirmativo, então o assento aeronave vai encostar aqui no 3 após coordenação inicia. 3145, Campo Táxi. 4206, Juliette para o 03, agilizando na medida do possível. Agilizando, Juliette 03, 4206. Doutor Juliette, conforme atira a frequência de Salvador 120.8, acione 2424 do código transponder e chame 120.8 para maiores instruções. 1208, acionar 2424. O Dolor 21. Firmo? Já deixamos de novo a regressão. Alfa Vitor Juliette, visual com web na final? Acheira. Condições de cruzar a retaguarda do tráfego e prosseguir pela 17, agilizando? Agilizando a medida do possível, na visual do tráfego, acesso para agilhagem. Cruze o eixo, aproximação da 10, atenta a esteira do web, reporte pronto para gerar base. Repetirá a ideia de base, acesso para agilhagem. Dona. Negativo, mantenha o perfil, 601, mantenha 4000. 4000, perfil, 601. Salvador, é o Papa Romeu, Zulu, Vitor, Juliano. Salvador, copia, Papa Romeu, Zulu, Vitor, Juliano. Zulu, Vitor, Juliette, essa é a identificação. Ficou Zulu, Vitor, Juliano. Alfa Victor Juliette, pode girar a base curta. Alfa Victor Juliette autorizado, vento 110 graus 079. Autorizado, girar a base curta, Alfa Victor Juliette. Voo 601 no sob retração, mantenha presente pro limite ao custo do localizador. Vetor, mantenha pro limite lock, 1601. Desce 3000 pés, devido à restrição em pelo, ajuste 1012, 1601. 3012, 1601. Trip 5219, chame Recife, 1251, corrijo. 1260, alterno 1288, bom voo. 5219. 260, 1288, obrigado. 6720 da UEB, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6720. Autorizado. Serrão 2000 pés, Papa Romeu, Zulu, Vitor, Juliette. Estabilizou 3190. 3190, torre 286, bom pouso. 26 graus, bom serviço. Alfa Juliette Romeu. Corpo no 601 para o curso localizador por esquerda pro A140, reporte estabilizado. 140, vai estar estabilizado na direita 10. Voo no 601. Essa proa desça 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, vai reportar, voo no 601. Autorizado, Salvador, São Paulo, 430, via Pêndulo 16, decola 17, curva direita, saída da Euleda Bridge, o controle Salvador, operem 1208, na cena 5540, aguarde para o cotejamento. Webjet 6720, Juliette para o 07. Juliette para o 07, 6720. Bravo, Juliette, já repassei com o cotejamento. Pode confirmar só a posição após saída da Elton, transição Leda, depois de Leda. Bridge, 11 intercepta, Upazul 16. Gente, conforme São Paulo, nível 430, pela Upazul 16, saída da Elton, Leda, Bridge, 1208, controle 5540 no transponder Bravida Charge. Informa que não tem condições de decolar da 17. Ok, então coordenando com a torre decolagem da 10, no pátio 5, chame a torre em 1186, então para prosseguir o táxi até o ponto de espera da 10. Bravo, India Charlie, confirme o POB? Charlie, informa que ainda não está pronto para acionamento ainda não, eu vou acionar para depois pedir o táxi. Afirmativo, então para acionamento e táxi, o senhor irá chamar a torre em 1186. Informe o POB? 10. 10, seguinte, agora com a torre 18,5. Certo. Trento no 45 para o táxi com 176. Alterna Guarulhos, 4 horas de autonomia. Copiado. Via Índia Alfa com espera torno no 86-3145. Autorizado via Índia Alfa com espera de 86-3145. 5-1, confirmando secundário. 133-25. 5957, livre táxi até o ponto de espera. Quando então se chama a torre 1 no 86. O ajuste 1-0 no 2, me confirme pro B. Para 1500, o tipo do tráfego é um Romeo Victor 10, reposte 3 milhas. Do ano para final, aquela dica. Boa, não, prossegue na aproximação, mantendo 2 mil pés de altitude, chama a Torre Salvador 1186, bom pouso, Zulu Victor Juliette. 1186, chamará Zulu Victor Juliette, mantendo 2 mil pés. Estabilizando o X-Ray, gol 1601. 601 no Torre, 286, bom pouso. Torre 286, 01, boa tarde. Controle Salvador. Boa tarde, 1692, sentido ao Whisky. Voo 1692, acione identificação de seu 050, vigilância, chegada à maré. Matinho, mantendo a maré para o 50, 1612. 219-3-1-0. Dois Salvador, boa noite. 1601, não vai passar em Serra, baixar a travada. Vão na 601, autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 099. Dei pouso, 1-0, 601. Dois Salvador, boa noite, está 3145 no ponto de espera da 10-1. Está 3145, mantém ponto de espera. Mantém. Passar a cruzamento. Passar 5957, aguarde autorização para cruzamento, da pista 1-0. Mike, Golf Mike, controle. 05. Juliette, 05, 3190. Siga Zulu, Vitor Juliette. Para 17, agora 1 minuto para pouso. Zulu, Vitor Juliette, autorizado a aproximação para 17, reporte a final de 3 milhas da 17. Já 3 milhas da 17. Zulu Vitor Juliette, desconsidere instrução, faça 360 na rotatória. 360 em rotatória, Zulu, faça direita ou esquerda? Pela esquerda, Zulu Vitor Juliette. Zulu Vitor Juliette, 360 à esquerda. TAM 3145 ali, mantém cabeceira 1-0. Foi pro TAM 3145. TAM 3145 ali, mantém cabeceira 1-0. Ali mantendo 1-0, 3-1-4-5. Final de 3 milhas, Alfa Juliette Romeo da 1-7. Alfa Juliette Romeo, segue-tem autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-20 graus, 08-2. Tudo autorizado, Alfa Juliette Romeo. Passaria 5957, autorizado o cruzamento da pista 1-0, ao cruzar chame torre 1, chame solo 1-21-9. Ao cruzar 1-21-9. Golno 601, no solo de 26, livre direita, chame solo. 121, décimo 9. 219, 601. 601, livre 1, escuta, boa noite. 601, no Alfa, reportando, seu sujeito. Alfa, antes do LED, vai reportar, 601. Salvador, 5957, de passagem ao Airbus Jatan, anteriormente na Alfa, após o seu olhar seguir, via Alfa M reportando, confirmando, ao Boeing da Gol, ok? O Boeing da Gol, na Alfa, e após o mesmo, o senhor irá segui-lo, reportando antes da Juliette. Apesar de passagem para o Boeing, e após segue pela Alfa. Afirmativo. Dado decolagem pista 10, vento 110 graus 089. Autorizado decolagem pista 10, tá 3145. Exposição 4, bom nome é 01. Logo 3P545 para o pushback, acionamento no pat 3. Livre, chame táxi, 35415. Autorizado, chamaremos. Alfa Juliette Romeo no solo 28, informe o pátio do DJ. Alfa Juliette Romeo. Alfa Juliette Romeo, confirme o pátio. Pousou de emergência, pousou de colete preferido. Qual é a... que precisa aí, qual apoio que você necessita? Dá-lhe só um pouquinho, dá-lhe chamo o telefone. O Vitor Juliette, faça aproximação para pista 10. O ajuste, uma centena com 10. Juliette. É, pouso para 1-10, já livre pouso, chão. Negativo. Gente, então pela minha posição aqui, tô na base da 1-0. O Zulu Vitor Juliette. Então controle 1208. 208. Controle Salvador, é o TAN-3145. TAN-3145, contato radar, suba para nível de voo 380, saída da EL, autorizado direto lisa. Gente, 380, pode... Será que você voa pro onde da EL? Autorizado, TAN-3145. Gente, da EL, 3845. TAN-01, prossiga. A luz de... Parqueamento da aeronave está sendo apagada, confirma. Ok. O 5957 até o ponto de espera, quando lá chama a torre no 86. Alô, boa, estágio. Gol 856. Na ciente da Whisky, transita o 370 Brasil. Recife. E o Alfa Juliette Romeu? Fala, vamos 856, boa noite. Você era manter um ponto de espera. Você era manter um ponto de espera. Alfa Juliette Romeu na escuta? Guardado. Alfa voador TAN 3567, Brasília 360. O Zulu, Romeu Juliette, eu mandei assim, espera. Tô com as viaturas de emergência cruzando a pista principal. Só orientação para espera, manterá a espera extrema aqui no litoral, o Zulu Vitor Juliette. Pode manter a espera na vertical. Ah, sim, ficará então aqui no 360, o Zulu Vitor Juliette. 415. 5415, mantendo posição. Qual o Salvador na escuta usando 3567? 3567-62 para copiar a guarda. Guarda. Vitor Juliette, ingresse na base e prossiga para pouso na 1-0. Poderá fazer base pela direita, senhor? A seu critério. Juliette, ingressando na base para 1-0, o Papa Romeu Zulu Vitor Juliette. Tem condições de pousada presente? Fazer a base agora pela direita e prosseguir pouso? Fazemos, senhor. Gente, o vento Salvador, centena, 8-9, ajuste 1012. Juliette, o Zulu Vitor Juliette. Gol 1612, desconsidere a informação, informo que tem bombeiros na pista 1-10 fazendo cruzamento e conforme o andamento a gente passa para o senhor a órbita na Duna, gol 1612, mas desconsidere a informação. Está 7 milhas de Duna, tem que decidir a presente o 1612. Bombeiro, aguarde para iniciar o táxi. Afirmo, ciente, obrigado. Pronto, mais dois, seis, só. Prende o Lobo e o Juliette. Então, solicitado o procedimento, pronto, mais dois. Papa, papa, Bravo India Charlie. Bravo India Charlie, aguarde. Sério, 5957, após o tráfico na curta, linha mantém. Bravo India Charlie, eu tô com a aeronave acidentada na 1-7. Mantenha a escuta, eu vou confirmar sua... como será seu táxi. Positivo. Sabe qual foi o motivo da ocorrência? O trem recolheu no seu posto. O Vitor Juliette, solo da 1035, solo 1219. Solo 121, decimal 9. Gente, Força Aérea mantém a posição. Nove, cinco, sete, autorizada a decolagem, uma centena, 10 nós. Bom, 1-0, 0, que é uma taxa aí, Delta. Qual é o local de estacionamento? Confirma o local de estacionamento. É, pretende o pátio 5, senhor, de aviação geral. O pátio aviação geral, o pátio 3. Agora o pátio 5 lá tem Aerostar, Abaeté e IBTA, confirma. Afirmo, Abaeté. Abaeté, ok. Prossiga seu táxi então via táxi alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Reportando para ingresso no principal, o Solomito Juliette. Salvador, na 62, estabilizado LF, passando externo, baixou e checou visual. 62, continue aguardando liberação, ajuste 1012. 1012, aguardando, na 612. Zulu, Vitor, Juliette, prossiga táxi via taxiway Juliette, Lima, Mike, reporte na taxiway Quebec para o cruzamento. Juliette, Lima, Mike, na taxiway Quebec para o cruzamento. Alô, 162. Na escuta para cópia? Na escuta para cópia, agora nós já começa. Autorizado Recife, nível 390, decola da pista 10 com curva à esquerda na saída Pucacaju, frequência do controle 120.8, o código é o 5545. 90, autorizado, decola da 10 com curva à esquerda, Pucacaju, controle 208, 5545, gol 1856. Correto, mestre, para acionamento táxi. As mensagens saindo simultâneas, confirma. 206 da Azul, com informação X-Ray. Mantenha escuta e aguarda autorização. A escuta. 3567 para cópia, pronto? 3567, pronto. Autorizado Brasília, nível 390, decola da pista no zero com curva à direita, saída Arbo, Elefa, Zulu no 7. Controle 120, decimal 8, código transponder 5547. Autorizado 390, decola da pista no zero com curva à direita, na Arbo, Elefa, pois Zulu no 7. 5547 com controle 208, entendeu? Correto, controle 208, neste procedimento táxi. Camarada. Está na Patrícia Juliette para cruzamento. Paulo, é o Papa Romeu, Zulu Vitor Juliette já livrou na Patrícia Juliette. Prossiga. Gol no meio, no 2, somos 40, direito 219. Direito 219, obrigado. Olha bem, olha lá. Mano, é o Zulu, Vitor e Juliette, não é isso? Prossiga seu táxi em frente via taxiway, via pátio principal após Lima, Mike, reporte na Quebec. Pátio principal, reporte na Quebec. Salve, Salvador, boa noite, na 62, livrou? No 612, prossiga táxi via taxiway Alfa Juliette, o gate é o 08. Alfa Juliette pro 08, na 612. Só o Salvador, boa noite, Objeto 6720. Webjet 6720, boa noite.